ficar estressado, mas tem que via pense bem. Profissional pra qualquer área é o que mais tem. O patrão reclama, cê torce o nariz. Se trabalhasse com rap seria mais feliz. Tá estressado, mas tem que via pense bem. Profissional pra qualquer área é o que mais tem. O patrão reclama, cê torce o nariz. Se trabalhasse com rap seria mais feliz. É na vivência mais simples que surge a matéria-prima. E a mão de obra é a que determina quem vai ter sucesso, quem vai ser bem sucedido, quem vai ser o profissional do ano ou esquecido. Em toda área é o patrão que bota a banca. Quem não se segura cai, vai entrar na dança, marcando os passos conforme a música toca. Quem não se adapta às regras do mercado tá fora. Próximo passo pra quem saiu da jogada é se virar quando as contas chegarem em casa. Não adianta chorar ou entrar em desespero. Foi você quem reclamou que não nasceu pra esse emprego. Então pra qual? Se vive no maior relaxo, vai viver pra quem não quer e morrer como um capacho. Acorda antes do galo, canta na neblina. Na porta do busão, na mó adrenalina. Chegando com 15 minutos de atraso, o patrão fala uma passa, não pode nem ficar bravo. Vê se essa é a vida que você sempre sonhou. Não é pesadelo, é a vida de um trabalhador. Tá estressado, mas nem devia, pense bem. Profissional pra qualquer área é o que mais tem. O patrão reclama, cê torce o nariz. Se trabalhasse com rap seria mais feliz. Tá estressado, mas nem devia, pense bem. Profissional pra qualquer área é o que mais tem. O patrão reclama, cê torce o nariz. Se trabalhasse de rap seria mais feliz. Chegar no escritório sem dever pra ninguém, pra fazer o que gosta e vai sentir-se bem. É o paralelo que te deixa pensativo. Dinheiro no final do mês é o seu combustível. Mas não é todo mundo no jogo que pensa igual. Tem que viver engolindo sapo mesmo que ganhe mal. É a sobrevivência no mundo de aparência. Pra conquistar um qualquer tem que abraçar a tendência. Tem que cantar rap, tá quase desistindo por falta de espaço ou profissionalismo. Viver de música não é o mundo das flores. Tem muito mais espinho no meio dos amadores. Amantes da bela canção que sofrem com descaso de quem faz pouco caso da profissão. Não é necessária entrevista pra se manter. Tem que tratar com carinho que vai saber o que dizer. Não bato ponto, não tenho patrão. Não tenho que enganar ninguém pra manter o padrão. Eu faço do jeito que acho certo e